Por que você faz assim, me seduz, depois desfaz de mim teu olhar, teu sorriso, teu colo é tudo que eu preciso. Não sei se vou criar coragem pra desabafar. Só sei que estou apaixonada, me deixou te amar. Tô precisando ficar cara a cara com você. Teu corpo junto ao meu peito, Julieta e o meu. Eu tô querendo tanto curtir essa paixão. Quero você pra sempre, vem ser dono do meu coração. Tô precisando ficar cara a cara com você. Teu corpo junto ao meu peito, Julieta e o meu. Eu tô querendo tanto curtir essa paixão. Quero você.